Fecheiro 83, capítulo 41, fim da viagem. Brianna pensou que iria gritar. Em vez disso, deu uma palmadinha nas costas de Lizzie e disse baixinho: Não te preocupes, vai ficar tudo bem. O Sr. Viorst disse que vai esperar por nós. Assim que te sentires melhor, partiremos. Mas por enquanto, não te preocupes com nada, só tens de descansar. Lizzie assentiu, mas não pôde responder. Os seus dentes batiam fortemente, apesar dos três cobertores sobre o corpo e do tijolo quente aos pés. Vou buscar a tua bebida, querida, descansa, repetiu Brianna, e com uma última palmadinha levantou-se e saiu do quarto. A culpa não era de Lizzie, claro, pensou Brianna, mas não podia ter escolhido momento pior para ter outro ataque de febre. Brianna dormira até tarde, um sono inquieto, depois da discussão horrorosa com Roger. E quando acordou, encontrou as roupas lavadas e penduradas a secar, os sapatos engraxados, as meias dobradas e o quarto muito bem varrido e arrumado. E Lizzie deitada a tremer na lareira vazia. Pela milésima vez, ela contou os dias. 8 dias até segunda-feira. Se a maleta de Lizzie seguisse o padrão usual, ela conseguiria viajar dali a 2 dias. 6 dias. E de acordo com Junior Smuts e Hans Viorst, 5 a 6 dias para fazer o trajeto rio acima, naquela época do ano. Não podia desencontrar-se de Jamie Fraser, não podia. Tinha de estar em Cross Creek até segunda-feira, independentemente do que acontecesse. Não conseguia saber quanto tempo o julgamento demoraria ou se ele partiria assim que terminasse. Ela daria qualquer coisa para poder partir o mais rápido possível. A dor para se mexer, para andar, era tão intensa que superava todas as dores do seu corpo, até mesmo a dor no coração, por causa da traição de Roger. Mas nada podia ser feito. Ela não podia ir a lugar algum até que Lizzie se sentisse melhor. O bar estava cheio. 2 novos navios tinham chegado ao porto durante o dia. E agora, à noite, os bancos estavam cheios de marinheiros que jogavam às cartas e falavam alto na mesa do canto. Brianna passou pelas nuvens azuis de fumo de tabaco, ignorando os assobios e comentários obscenos. Roger queria que ela vestisse um vestido, não queria? Raios o partam. As suas calças normalmente mantinham os homens a uma distância segura, mas Lizzie tinha-as lavado e ainda estavam demasiado úmidas para vestir. Lançou um olhar dilacerante a um homem que esticou o braço em direção às suas nádegas. Ele parou a meio do movimento, assustado. E ela passou por ele e saiu pela porta para a cozinha onde eram feitas as refeições. No caminho de volta, com o jarro de chá de erva de gato quente enrolado num pano para que não a queimasse, ela deu a volta ao salão para evitar o atrevido que tentara atacá-la. Se ele a tocasse, ela despejaria a água a ferver no seu colo. E apesar de ser exatamente o que ele merecia e uma maneira de extravasar a sua raiva, seria um desperdício de chá, do qual Lizzie precisava muito. Caminhou com cuidado, passando entre os jogadores e a parede. A mesa estava cheia de moedas e outros pertences de pouco valor, objetos prateados e dourados e botões de peltre, um porta-objetos, um canivete prateado e pedaços rabiscados de papel. Notas promissórias, supôs ela, ou o equivalente do século XVIII. Então, um dos homens mexeu-se e por cima do ombro dele ela viu um clarão de ouro. Olhou para baixo, desviou o olhar e voltou a olhar alarmada. Era um anel de ouro, simples, mas mais largo do que a maioria. Mas não foi o ouro por si só que lhe chamou a atenção. O anel estava a menos de 30 centímetros e, apesar de a luz no salão ser fraca, Havia uma vela sobre a mesa dos jogadores, lançando luz na curva interna do anel de ouro. Ela não conseguia ler as letras gravadas, mas conhecia o desenho tão bem que a inscrição surgiu na sua mente espontaneamente. Pousou uma mão no ombro do homem que tinha o anel, interrompendo. Ele virou-se com o senho um pouco franzido, mas rapidamente desfez a carranca quando viu quem lhe tocara. Sim, querida, vieste para me dar sorte? Era um homem grande, com um rosto de traços fortes e bonito, uma boca ampla e um nariz partido, e dois olhos verdes que percorreram o seu corpo numa rápida avaliação. Ela forçou-se a sorrir-lhe. Espero que sim, disse ela. Posso esfregar o seu anel para lhe dar sorte? E sem esperar a autorização, tirou o anel da mesa e raspou-o na manga da camisa. E depois, erguendo-o para admirar o brilho, conseguiu ler as palavras escritas no interior de F a C, com amor, sempre. A sua mão tremia quando o devolveu. É muito bonito, disse ela. Onde o arranjou? Ele pareceu alarmado e depois desconfiado. E ela apressou-se a acrescentar. É muito pequeno para o senhor. A sua esposa não vai ficar zangada consigo se perder a aliança dela? Como? Pensou ela. Como é que ele tinha arranjado a aliança? E o que é que aconteceu à minha mãe? Os lábios carnudos curvaram-se num sorriso charmoso. E se eu tivesse uma esposa, querida, certamente trocá-la-ia por ti. Observou-a com mais atenção e as pestanas compridas esconderam-lhe o olhar. Tocou na cintura dela num gesto casual, um convite. Estou ocupado agora, querida. Mas mais tarde, sim? O jarro queimava sob o pano. Mas os dedos dela estavam frios, o seu coração paralisara com o medo. Amanhã, disse ela, de dia. Ele olhou para ela, alarmado, e depois atirou a cabeça para trás e riu-se. Bem, já ouvi alguns homens dizerem que não sou o tipo de homem que eles gostariam de encontrar no escuro, boneca. Mas as mulheres costumam preferir o escuro. Passou um dedo grosso pelo braço dela com descontração. Os pelos ruivos eriçaram-se com o toque. De dia, então, se preferires, vai ao meu navio, Gloriana, perto do pátio naval. Cruz, credo, há quanto tempo não comiam? A menina Viorst olhou para o prato vazio de Briana, incrédula. Com a mesma idade de Briana, era uma holandesa grande e calma, cujos modos maternais faziam com que parecesse ser muito mais velha. Há dois dias, acho eu, Briana aceitou de bom grado mais uma porção de pastéis e guisado e mais uma fatia grossa de pão de sal com manteiga fresca. Muito obrigada. A comida ajudava a preencher o buraco vazio dentro dela, um conforto no qual se concentrar. A febre de Lizzie voltará a atacar novamente após dois dias de viagem rio acima. Desta vez, a crise durou mais tempo e foi mais forte. E Briana temeu que Lizzie pudesse morrer mesmo ali, no meio do rio Cape Fear. Permaneceu sentada no meio do barco durante um dia e uma noite, enquanto Viorst e a sua parceira corriam como loucos. Ela despejando água na cabeça de Lizzie e envolvendo-a em todos os casacos e lençóis que encontrava, rezando sempre para ver o peito da rapariga subir e descer, indicando que ela ainda respirava. Se eu morrer, diz ao meu pai, sussurrara Lizzie na escuridão. Sim, mas tu não vais morrer, não te preocupes, dissera Briana firmemente. Deu resultado. O corpo frágil de Lizzie estremeceu ao rir-se, face à tentativa de Briana de carregar nos erros como um escocês, e uma mãozinha ossuda agarrou-na dela, segurando-a até o sono soltar a pressão e os dedos sem carne escorregarem. Viorst, assustado com o estado de Lizzie, levara as duas para a casa que dividia com a irmã um pouco antes de Cross Creek, transportando o corpo de Lizzie, envolvido em cobertores, pelo caminho de terra do rio até uma pequena casa de campo. O espírito teimoso da rapariga fizera com que ela se recuperasse novamente. Mas Brianna acreditava que aquele corpo frágil não suportaria uma pressão tão grande mais vezes. Cortou um pastel ao meio e comeu devagar, saboreando o guisado quente de frango e cebola. Ela estava suja, exausta por causa da viagem, morta de fome e com dores no corpo todo. Mas tinham conseguido. Estavam em Cross Creek e amanhã era segunda-feira. Algures, ali perto, estava Jamie Fraser e, se Deus quisesse, também Claire. Tocou na perna das suas calças e no bolso secreto cozido na bainha. Ainda ali estava a peça redonda do talismã. A sua mãe ainda estava viva. Era só o que importava. Depois de comer, foi ver Lizzie mais uma vez. Haneka Viorst estava sentada ao lado da cama a cozer meias. Assentiu para Brianna, sorrindo. Ela está bem. Olhando para o rosto exausto de Lizzie a dormir, Brianna não teria dito tanto, mas a febre tinha passado. Ao passar a mão na testa de Lizzie, sentiu-a fria e úmida, e uma tigela meio vazia sobre a mesa indicava que ela tinha comido um bocadinho. Vai descansar também? Haneka levantou-se, fazendo um gesto em direção à cama que tinha sido montada. Brianna lançou um olhar desejoso aos lençóis limpos e à cama macia, mas negou, abanando a cabeça. Ainda não, obrigada. Mas gostaria de lhe pedir emprestada a sua mula, se for possível. Era impossível saber-se onde Jamie Fraser estava naquele momento. Viorst dissera-lhe que River Run ficava a uma boa distância da cidade. Ele poderia estar ali ou em Cross Creek, por conveniência. Ela não podia deixar Lizzie muito tempo para ir a cavalo até River Run, mas queria ir à cidade e ver onde ficava o tribunal, onde o julgamento ocorreria no dia seguinte. Não perderia a possibilidade de vê-lo, por não saber onde ir. A mula era grande e velha, mas não era avessa a andar a passo lento ao longo da estrada à beira do rio. Andava mais devagar do que se Brianna caminhasse a pé. Mas não fazia mal, agora não estava com pressa. Apesar do cansaço, começou a sentir-se melhor à medida que seguia a viagem. O corpo, tenso e dolorido, relaxava ao ritmo tranquilo do passo lento do animal. Estava um dia quente e úmido, mas o céu estava claro e azul e olmeiros grandes e nogueiras ladeavam a estrada, com folhas frescas filtrando o sol. Dividida entre a doença de Lizzie e as suas memórias dolorosas, não notara nada na segunda metade da viagem, alheia às mudanças no campo à medida que passavam. Era como ser magicamente transportada durante o sono, acordando num lugar diferente. Colocou tudo o que restava de lado, determinada a esquecer-se dos últimos dias e de tudo o que ocorrera. Ela iria encontrar Jamie Fraser. As estradas de areia, as florestas de pinheiros e os pântanos da costa tinham desaparecido, substituídos por arbustos verdes, por árvores altas e de tronco grosso, árvores de amplas copas e uma terra alaranjada que ganharam um tom preto, onde as folhas caídas atapetavam à beira da estrada. Os pios das gaivotas e andorinhas do mar não se ouviam, substituídos pelo pio de um gaio e o cantar suave de uma espécie de noitibó mais ao longe na floresta. Como seria? Questionou-se ela. Pensara nisto centenas de vezes. E centenas de vezes imaginou cenas diferentes. O que diria? O que ele diria? Ficaria ele feliz ao vê-la? Ela esperava que sim. E ainda assim ele seria um estranho. Era provável que ele não tivesse semelhança nenhuma com o homem da sua imaginação. Com alguma dificuldade, afastou a lembrança da voz de Leary, mentiroso e aproveitador. A sua mãe não tivera a mesma opinião. Basta a cada dia o seu próprio mal, murmurou para si própria. Viera à cidade de Cross Creek sozinha. As casas, antes esparsas, agora eram mais frequentes e a rua de terra transformara-se numa rua calcetada, pontuada por lojas e casas maiores. Havia por ali pessoas, mas era a parte mais quente da tarde, quando o ar pairava pesado sobre a cidade. Aqueles que podiam estavam dentro de casa, à sombra. A estrada fazia uma curva para fora, seguindo a margem do rio. Uma pequena serração ficava afastada num ponto da terra e perto dela uma taberna. Ela perguntaria ali, decidiu. Com o calor que estava, saber-lhe-ia bem beber qualquer coisa. Deu uma palmadinha no bolso do casaco para ter a certeza que tinha dinheiro. Em vez disso, sentiu o contorno espinhoso de um ouriço de castanha da Índia e afastou a mão, como se se tivesse queimado. Sentia-se oca, outra vez, apesar da comida que havia ingerido. Com os lábios apertados, amarrou a mula e curvou-se para entrar no refúgio escuro da taberna. O salão estava vazio, exceto pelo dono sentado no banco, sonolento. Endireitou-se quando ela entrou e, depois do habitual choque face à sua aparência, serviu-lhe a cerveja e deu-lhe orientações de como ir para o tribunal. Obrigada. Ela limpou o suor da testa com a manga do casaco. Até mesmo ali dentro o calor era insuportável. Veio para o julgamento, não? Perguntou o dono, ainda a olhar para ela com curiosidade. Sim, bem, não exatamente. De quem é o julgamento? Perguntou ela, tendo noção agora que não fazia a mínima ideia. Ah, de Fergus Fraser, disse o homem, como se imaginasse que toda a gente sabia quem era Fergus Fraser. A acusação é assalto a um oficial da coroa, mas ele será inocentado, continuou o dono muito pragmático. Jamie Fraser desceu da montanha para o ajudar. Brianna engasgou-se com a cerveja. O senhor conhece Jamie Fraser? Perguntou ela sem fôlego, limpando a espuma entornada na manga. O homem ergueu as sobrancelhas. Espera um pouco e também irá conhecê-lo. Fez um meneio de cabeça para uma caneca de estanho com cerveja, posicionada numa mesa próxima. Ela não a vira ao entrar. Ele saiu pelos fundos quando a menina entrou. Ele... Ei! Retrocedeu com um grito de surpresa quando ela deixou cair a própria caneca no chão e correu para a porta dos fundos, como um morcego a sair do inferno. A luz lá fora estava forte, em comparação à iluminação fraca no interior do bar. Brianna pestanejou, os olhos incomodados pela luz do sol que passava pelas folhas dos ácers. Então um movimento chamou-lhe a atenção. Abaixo das folhas. Ele estava à sombra dos ácers, com as costas meio viradas para ela, a cabeça inclinada, pensativo. Um homem alto, de pernas compridas, esguio e bonito, com os ombros largos por baixo da camisa branca. Usava um quilt desbotado, com tons pálidos de verde e castanho, casualmente erguido na frente, enquanto ele urinava numa árvore. Terminou e, deixando o quilo de cair, virou-se em direção à estação de correios. Viu-a naquele momento, de pé, ali, a olhar para ele, e ficou ligeiramente tenso, os dedos curvando-se. Foi então que viu, além das roupas masculinas, e o olhar de desconfiança mudou para surpresa, ao perceber que ela era uma mulher. Ela não teve a menor dúvida assim que o viu. Ficou surpreendida e ao mesmo tempo não ficou. Ele não era bem como ela tinha imaginado. Parecia mais pequeno, do tamanho normal para um homem. Mas o seu rosto tinha traços do dela, o nariz longo e aquilino e o maxilar teimoso, além dos olhos de gato rasgados, numa estrutura óssea bem marcada. Ele dirigiu-se para ela, saindo da sombra dos ásseres, e o sol iluminou-lhe o cabelo, criando faíscas de cobre. Quase sem perceber, ela levantou uma mão e afastou uma madeixa de cabelo do rosto, observando pelo canto do olho a mesma cor, vermelho-dourada, dos dois. — O que é que queres daqui, rapariga? — perguntou ele. — Direto, mas não descortês. A voz era mais grave do que ela imaginara. O sotaque de escocês era leve, mas distinto. — O senhor? — disse ela. E o seu coração parecia saltar-lhe da garganta. Teve dificuldade para dizer alguma coisa. Ele estava suficientemente perto para ela poder sentir o cheiro de suor e o cheiro de serradura fresca. Havia serradura dourada espalhada pelas mangas enroladas da camisa de linho. Ele semicerrou os olhos, divertido, a olhar para ela de cima a baixo, observando-lhe a roupa. Ergueu uma sobrancelha vermelha e abanou a cabeça. — Desculpa, rapariga, disse ele com um meio sorriso. Sou um homem casado. Fez menção de passar e ela emitiu um som incoerente, estendendo a mão para o impedir, mas não ousou tocar-lhe na manga da camisa. Ele estacou e olhou para ela com mais atenção. — Estou a falar a sério. Tenho uma esposa em casa. — E a minha casa não fica longe, disse ele evidentemente a querer ser cortês. Mas ele parou suficientemente perto agora para ver a sujidade nas roupas dela, o rasgão na manga do casaco e as pontas desgastadas das meias. — Caramba! Disse ele num tom diferente e agarrou no pequeno saco de couro que usava à cintura. — Estás com fome, rapariga? Tenho dinheiro se quiseres comer. Ela mal conseguia respirar. Os olhos dele eram de um tom azul escuro, suavizados pela gentileza. Ela olhou para a gola aberta da sua camisa, onde os pelos enrolados apareciam, brilhando dourados sob a pele queimada pelo sol. — O senhor é Jamie Fraser, não é? Ele olhou-lhe para o rosto. — Sou, disse ele. A cautela voltara ao seu rosto. Os olhos estavam semicerrados contra o sol. Olhou rapidamente para trás, em direção à taberna, mas não havia movimento nenhum na entrada. Deu um passo mais para perto dela. — Quem quer saber? — perguntou ele. — Tens uma mensagem para mim, rapariga? Ela sentiu um desejo absurdo de rir, a crescer-lhe pela garganta. Teria ela uma mensagem? — O meu nome é Brianna, disse ela. Ele franziu o senho, em dúvida, e algo se iluminou nos seus olhos. Ele sabia. Já tinha ouvido o nome, e este significava algo para ele. Ela engoliu em seco, sentindo o rosto corar, como se tivesse sido aquecido pela chama de uma vela. — Sou a sua filha, disse ela, a voz embargada. — Brianna. Ele ficou petrificado, sem que a sua expressão do rosto se tivesse alterado minimamente. Mas ele tinha ouvido. Empalideceu e depois um vermelho profundo subiu-lhe pelo pescoço, chegando-lhe ao rosto, repentino como fogo, combinando com a cor vívida dela. Ela sentiu uma onda enorme de alegria ao ver aquilo, um arrepio na barriga que ecoava ao correr do sangue, reconhecimento da pele clara dos dois. Ele incomodava-se por corar tanto? Questionou-se ela de repente. Teria ele aprendido a não expressar emoção no rosto, como ela aprendera a fazer para esconder aquela reação? O rosto dela ficou tenso, mas sorriu-lhe timidamente. Ele pestanejou e finalmente desviou os olhos do rosto dela, observando a sua aparência e com o que para ela pareceu uma consciência nova e aterrorizante, a sua altura. Meu Deus, disse ele, tu és enorme. O rubor dela tinha-se esvanecido, mas voltou a ficar corado. E de quem é a culpa, na sua opinião? Perguntou ela. Endireitou-se e ajeitou os ombros, olhando para ele. Tão perto e tão ereta, ela conseguia olhar-lhe diretamente nos olhos. E olhou. Ele afastou-se e então o seu rosto mudou e a máscara inexpressiva deu lugar à surpresa. Sem ela, ele parecia mais jovem. Por baixo havia choque, surpresa e uma expressão de disposição meio dolorosa. Não, rapariga, exclamou ele, não quis dizer nada disso. É que... Parou de falar, olhando para ela, fascinado. Ergueu a mão como se se estivesse a controlar e gesticulou no ar, contornando-lhe o rosto, o maxilar, o pescoço e o ombro, com medo de tocá-la diretamente. É verdade? Sussurrou ele. És tu, Brianna? Disse o nome dela com um sotaque esquisito. Brianna. E ela estremeceu ao ouvi-lo. Sou eu? Disse ela, um pouco apressadamente. Tentou sorrir outra vez. Não consegue ver? A sua boca era ampla e com lábios carnudos, mas não era como a dela. Mais ampla, num formato mais acentuado, que parecia esconder um sorriso nos cantos, mesmo em repouso. Esboçava agora um sorriso, sem saber o que fazer. Sim, disse ele, sim, consigo. E ele tocou-lhe, naquele momento, os dedos deslizando levemente pelo rosto dela, afastando as madeixas de cabelo ruivo das têmporas e da orelha, traçando a linha delicada do seu queixo. Ela estremeceu novamente, apesar de o toque dele ser claramente quente. Ela conseguia sentir o calor da palma da mão dele no rosto. Não pensei em ti, já crescida, disse ele, baixando a mão, relutantemente. Vi as fotografias, mas, mesmo assim, de certo modo, tinha-te na minha mente sempre como uma menina, como a minha bebé. Nunca esperei. A sua voz saiu reticente enquanto ele a encarava. Os olhos como os dela, azuis e de pestanas grossas, regalados pelo fascínio. Fotografias? Disse ela, sentindo-se ofegante de felicidade. Viu fotografias minhas? A minha mãe encontrou ou não encontrou? Quando disse que tinha uma esposa em casa? Claire? Interrompeu a ele. A boca ampla tinha tomado a sua decisão. Abriu-se num sorriso que lhe iluminou os olhos, como o sol nas folhas que balançavam. Ele agarrou-lhe os braços com força suficiente para assustá-la. Então, ainda não a viste? Meu Deus, ela vai ficar doida de alegria. Pensar na mãe era esmagador. O seu rosto enrugou-se e as lágrimas que ela estava a conter há dias rolaram-lhe pelo rosto numa onda enorme de alívio, engasgando-a, pois ela ria e chorava ao mesmo tempo. Calma, rapariga, não chores, exclamou ele alarmado. Soltou-lhe o braço e agarrou um lenço machucado e grande da manga. Tentou secar-lhe as faces, parecendo preocupado. Não chores, Alianan, não fiques triste, está tudo bem, Amanzart, está tudo bem. Eu estou bem, está tudo bem, só estou feliz, disse ela. Aceitou o lenço, secou os olhos e assoou o nariz. O que é que significa Aleanan? E o que disse a seguir? Então não sabes gaélico? Perguntou ele e abanou a cabeça. Não, claro que ela não te ensinaria, murmurou ele como se falasse sozinho. Vou aprender, disse ela decidida, limpando o nariz pela última vez. Aleanan? Um leve sorriso reapareceu no rosto dele quando olhou para ela. Quer dizer, querida, disse ele gentilmente. Man zacht quer dizer minha bênção. As palavras pairaram no ar entre eles, tremuluzentes como as folhas. Eles permaneceram quietos, os dois tomados repentinamente pela timidez, incapazes de desviar o olhar um do outro, incapazes de dizer mais alguma coisa. Começou a dizer Brianna e depois parou, invadida pela dúvida, repentinamente. Como é que deveria tratá-lo? Pai? Não. Frank Randall tinha sido seu pai toda a sua vida. Seria uma traição usar essa palavra para outro homem, qualquer homem que fosse. Jamie? Não, não podia. Por mais alarmado que ele estivesse com a sua aparência, ainda mantinha uma postura que impedia um tratamento tão casual. Pai parecia distante e sério, e independentemente do que Jamie fosse, não era essas duas coisas, não para ela. Ele viu-a hesitar e corar e percebeu qual era o problema. Podes tratar-me por pá, disse ele. A voz estava rouca. Ele parou e pigarreou. Se quiseres, claro, acrescentou. Pá, disse ela. E sentiu um sorriso aparecer com facilidade desta vez, sem lágrimas. Pá, é gaélico? Ele sorriu-lhe. E os cantos dos seus lábios tremeram ligeiramente. Não, é só mais simples. E de repente tudo ficou simples. Ele estendeu-lhe os braços, ela aproximou-se e percebeu que estivera errada. Ele era tão grande quanto tinha imaginado e os seus braços envolviam-na com muita força.